Introdução ao Workshop 624. O universo é criado a partir de um único raio cósmico. Vida a partir de campos suaves. Pai escondido no útero. Caneta mágica. Decisão de mudar. Ovo de galinha e o crânio. Ondas de campos. Kundalini. O ensinamento de hoje concentra-se principalmente em aprofundar a forma como os plasmas são criados a partir dos campos magnéticos. O Sr. Cash deixou claro que a teoria do Big Bang é na verdade uma grande fantasia desses cientistas que só acreditam no que eles veem como real, e quanto maior e mais barulhento eles tornam isso, mais real é para eles. Na realidade, todo o universo é criado a partir de um único raio cósmico do Criador, e ele está na menor força de campo magnético. Esses ensinamentos estão virando tudo que aprendemos de cabeça para baixo. Bilhões de dólares estão sendo gastos no CERN usando enormes quantidades de megawatts para acelerar partículas e fazê-las colidir entre si, na esperança de replicar o Sol. Estejam eles certos ou errados, eles têm toda a mídia promovendo suas ideias, o que, de certa forma, as torna mais reais do que a verdade. Mas o ponto principal aqui é que eles estão gerando uma verdade relativa ao controlar as informações, e quando o poder por trás disso entra em colapso, o mesmo acontece com a verdade, entre aspas, deles. Enquanto em maio passado, em um hotel de prestígio em Pequim, o Sr. Cash demonstrou a criação de materiais, neste caso ouro, a partir dos campos magnéticos do ambiente com algumas bolas de plasma giratórias cheias de gãs e alguns poucos watts apenas. O Criador cria toda a vida a partir dos campos magnéticos suaves e delicados de si mesmo. É através do conhecimento da criação que tudo que vemos aparece diante de nós a partir de um único raio cósmico. Essa é a essência dos ensinamentos de hoje e temos a sorte de poder aprender mais sobre como a magia da vida se desenrola diante de nós. E em vez de sermos apenas espectadores, estamos aprendendo como nos tornar parte dela e co-criadores nós mesmos. Há um padrão específico que a criação segue e que foi repetido várias vezes hoje, e tentaremos aqui resumir da melhor maneira possível. Os ensinamentos estão se desenrolando como uma espiral e estamos indo cada vez mais fundo no centro. Em geral, eu entendi que o padrão primário da criação é que um único campo magnético viaja até o limite de um plasma, que não é um limite sólido fixo como temos no estado da matéria, mas sim uma área esponjosa que separa o plasma do exterior. Então o campo ele entra nessa área, ricocheteia nela e é refletido de volta para o plasma. Durante esse processo, ele absorve a energia desse limite. Quando se reflete de volta, ele cruza a si mesmo ou seus reflexos anteriores e viaja para o limite novamente, continuando assim a ser refletido de volta e absorvendo mais energia. Então os pontos de cruzamento eles se tornam plasmas nesse processo. É como todos os pontos de cruzamento na flor da vida. Ou se você pensar em rastros químicos como os chemtrails, deixados por aviões quando eles cruzam caminhos dos outros no céu. Esses rastros químicos eles se dissolvem e desaparecem. E eu entendo que onde quer que um campo magnético viaje, ele deixa um rastro de si mesmo, embora seja invisível. Isso também me faz pensar que o campo magnético deixa um rastro permanente de si mesmo, que tem todas as características do campo magnético original que passou antes. Essa parte nunca foi discutida antes. O Sr. Cash fala sobre as linhas do campo magnético como se fossem permanentes, como linhas de tintas deixadas em um pedaço de papel. Um dia teremos que explorar esse aspecto. A implicação é que todo o espaço interno de um plasma é preenchido com essas linhas de campo magnético, como uma rede ou uma matriz, e todas elas estão interconectadas. As características do estado de plasma são muito diferentes das do estado da matéria. Por um lado, quando um objeto como uma bala atinge outro objeto e ricocheteia nele, o objeto atingido ele absorve parte de sua energia e o projétil desacelera. Isso é o oposto do que acontece com o plasma. Os campos magnéticos em um plasma eles ficam mais energizados quando atingem outro campo magnético ou o limite de um plasma. E é por isso que o Criador pode criar com um campo magnético mais fraco, porque ele ganhará energia constantemente à medida que ele interage com outros plasmas e campos. Leva tempo para reunir as energias. Para os humanos, reunimos todas as pequenas energias antecipadamente e fazemos assim uma bomba com elas, e é por isso que vemos uma grande explosão. Quando podemos ver e sentir algo, então isso é real para nós. E é por isso que os cientistas estão sempre procurando algo grande e forte na fisicalidade. Se não vemos algo grande acontecer, então é como se nada acontecesse. Quando os humanos aceitarem o lado da energia da vida, toda a ciência mudará. Mas por que o campo deveria ganhar energia do limite quando ele bate nele? Bom, primeiro o Sr. Cash explicou que quando um único campo magnético fica confinado a um espaço, isso leva à criação de um plasma. E parece que essa regra se aplica a todos os plasmas, incluindo os plasmas que se formam dentro de outros plasmas, como os órgãos do corpo, por exemplo. Ainda é esse único raio que ricocheteia em seu limite, absorvendo assim energia, desviando e interagindo consigo mesmo, preenchendo todo o espaço com sua presença. Onde ele se cruza e converge, esses pontos se tornam plasmas. O limite de um plasma é determinado pelos outros plasmas ao seu redor e pelo espaço que eles permitem que ele exista. Isso significa que os universos ao nosso redor criaram espaço para o nosso universo crescer. Uma das razões pelas quais o campo magnético ou um raio ganha energia é que o limite do plasma está interagindo com um campo mais forte fora de si mesmo, porque foi esse campo mais forte que criou o limite em primeiro lugar desse plasma. Portanto, quando um raio entra nesse limite, ele tem acesso a esses campos mais fortes e absorve essa energia. À medida que o raio se torna mais forte do que o ambiente, ele leva a divisão de si mesmo e também se desvia ou se espalha de sua fonte. Assim, um campo magnético hidrogênio entrando no limite, ele poderia absorver energia suficiente para que, quando refletido de volta, ele se tornasse então em deutério e assim por diante. Se a velocidade do campo magnético for muito lenta, ele ficará contido. Esse é o mesmo processo que ocorre no útero da mãe e leva a todas as divisões celulares que se acumulam e criam a criança. É assim que um único raio pode se tornar uma galáxia, e é o mesmo processo em toda a criação. Se nos iluminarmos com esse conhecimento, então a partir de um raio, podemos criar ouro, cobre, vida, aminoácidos, água e tudo o que precisamos. Podemos transmutar e transferir fisicamente em um raio e nos tornar parte da fonte. É por isso que ele constantemente nos lembra de aprender a trabalhar com os campos e não com o estado da matéria. Outra razão para a absorção é o que ele chamou de princípio dos campos magnéticos dinâmicos ou campos magnéticos em movimento, que afirma que a divisão dos campos magnéticos leva à criação de um campo mais forte. Isso significa que se você descascar a camada externa de um campo magnético, os campos dentro dele serão mais fortes do que aqueles que você descascou. Portanto, quando você atinge um plasma feito de campos magnéticos ou outro campo magnético, a força da colisão lhe dá acesso aos campos mais elevados dentro dele. Lembre-se de que o campo mais forte sempre dá o mais fraco. E ele diz que a energia ganha é de uma dimensão diferente e leva à divisão do campo. E parece que as propriedades herdadas do campo são transferidas com energia, mas isso não está claro aqui. Outra dica foi que é por isso que a gravidade funciona. A maneira como eu entendo a gravidade é que o campo gravitacional central da Terra ele é pesado o suficiente para puxar todos os pequenos plasmas dentro de sua atmosfera em direção a si mesmo por causa de uma ligação de denominador comum. O estranho é que é um campo de plano de fundo suave que está sempre lá e nem percebemos. Mas se acidentalmente derramarmos nosso café, por exemplo, ele flui para o chão e não para o céu, não é? Há mais na gravidade do que nos foi ensinado, quero dizer em termos de campos de ordem superior. Quando a Terra se formou e os campos magnéticos e gravitacionais interagindo chegaram ao equilíbrio, a gravidade ela se formou, de alguma forma, e ficou assim e ficou mais pesada e puxou todos os plasmas para si. É interessante pensar que é exatamente assim que um feto é criado no útero da mãe. O óvulo e o espermatozoide eles se unem e nessa interação eles encontram um equilíbrio e sua energia de massa se torna mais pesada e eles começam a absorver energia do útero. Em outras palavras, eles criaram um campo gravitacional para o útero e puxam energia para si mesmos à medida que se torna demais, as células então começam assim a se dividir. Esse é o crescimento do feto que podemos ver através de um microscópio e em vídeos. Ele disse que não foi um processo suave, seja lá o que isso signifique. A absorção, a amalgamação dos campos que chegam ao ponto de se tornarem mais pesados do que o seu ambiente, e novamente absorve energia e se divide. Não há diferença entre o processo de criação por um raio cósmico e o óvulo e espermatozoide no útero. Em resumo, a criação foi projetada para que você não precise de campos grandes e fortes para poder criar. Quando você atinge outros plasmas ou campos, eles são criados de tal forma que lhe dão energia e o apoiam em seu desejo de criar algo. Essa é uma bela compreensão da realidade, e parece que existe um ponto invisível à ponta de uma caneta mágica que desenha na criação. Uma vez formado o limite de um plasma, essa caneta mágica o preenche. É como quando você decide desenhar algo em um pedaço de papel e a caneta o ajuda a satisfazer seu impulso criativo. Mas com o plasma, isso é tridimensional e ganha vida. Há muitas analogias sobre a diferença entre os estados do plasma e da matéria que podem ser vistas aqui neste workshop. Uma delas é que se tudo é matéria, então quando eu dou, eu acabo perdendo toda a minha energia na matéria. Já com o plasma é o contrário, ele se baseia na compreensão de que tudo contém campos magnéticos e gravitacionais e à medida que o mais forte dá ao mais fraco, as energias continuam a se expandir e crescer e não se contrair. Essa analogia pode ser estendida aos relacionamentos. Aqueles que se baseiam exclusivamente na fisicalidade, eles tendem a ser tomadores e, eventualmente, eles perdem porque as pessoas ao seu redor sentem a contração, enquanto os doadores se expandem continuamente e as pessoas não só querem estar perto deles, como também gostam de dar a eles para que a energia deles se expanda mais. Quando não compreendemos as emoções, tendemos a pensar que são apenas ocorrências aleatórias que simplesmente acontecem. Mas, na verdade, somos plasmas e as emoções são forças de campo que geramos. E se estudarmos elas cuidadosamente, podemos descobrir que elas seguem as leis dos plasmas e, quando negamos o plasma, parecemos nos colocar sob as leis do estado da matéria. É muito fascinante e iluminador observar, e se entendermos isso, podemos então ajudar a educar outras pessoas sobre como liberar o plasma quando ele fica preso no estado da matéria. O Sr. Cash passou a última parte da primeira metade do ensinamento falando sobre como a galinha cria a casca dura do ovo dentro de si a partir do cálcio. Ele não disse realmente como isso é feito, mas nos deu muito o que pensar. A mesma maneira como a alma do homem cria o crânio é a mesma maneira como a galinha cria o ovo. Mas a alma da galinha não está no centro do ovo não fertilizado. Se a alma da galinha está no centro da sua cabeça, então ela controla o processo através da emoção a partir daí, da mesma maneira que a alma do homem cria o resto das estruturas ósseas do corpo, o que é o inverso da maneira como o crânio é criado. Então, depois de estudar como uma galinha faz um ovo, eu entendi que ele está falando aqui o Sr. Cash de forma figurada, ou sobre a essência do processo. A galinha tem, na verdade, uma espécie de linha de produção de órgãos que são semelhantes aos intestinos e há várias etapas na produção. Ao assistir aos vídeos, tem-se a sensação de que tudo é totalmente controlado pelos campos magnéticos nesse processo da galinha fazendo ovo. No estado da matéria, eles não aceitam a transmutação de campos em matéria, então eles dizem que a água entra no processo por osmose. É interessante que o ovo ele começa a gerar durante o processo, porque o Sr. Cash falou sobre como os campos tornam um plasma dinâmico. Então o ovo ele entra em uma câmara semelhante a um útero, onde o cálcio é adicionado, e isso é feito por formas hexagonais conectadas entre si, muito parecidas com a pele do homem. Além disso, se a galinha ficar emocionalmente perturbada, ela pode não ser capaz de produzir um ovo. Do ponto de vista do plasma, ele trouxe diferentes coisas para pensarmos em relação ao ovo. Se dois raios cósmicos ou campos magnéticos interagem entre si e com o seu ambiente, e como eles têm duas forças diferentes, mesmo que venham da mesma fonte, eles criarão movimento dinâmico e plasma dinâmico e, de alguma forma, isso cria aquele limite esponjoso do plasma que dá energias aos campos magnéticos que entram nele. Outra pista dada foi que, quando um plasma deixa de ser dinâmico, ele se converte em estado de matéria e que toda a célula contém cálcio. Portanto, parece que, de alguma forma, por meio de suas emoções, a galinha é capaz de transmutar os campos no limite externo do ovo para o estado da matéria como uma casca de cálcio. Esse é o mesmo padrão em toda a criação. Portanto, se uma galinha consegue fazer isso facilmente, naturalmente, todos os dias, por que nós não podemos? Um dos princípios do plasma é o da gemiosidade, em que um plasma equilibra e ajuda a manter a estrutura de outro plasma. Por exemplo, temos um sol gêmeo que equilibra o nosso sol e ajuda a manter o nosso sistema solar no lugar. Se você se lembra, quando o Sr. Cash demonstrou o voo com reatores espaciais no Irã, havia dois reatores. Estamos acostumados a ver os OVNIs como únicos, mas eles devem ter algum tipo de gemiosidade, seja como uma nave-mãe ou o seu próprio planeta natal. Provavelmente não nos ocorreu que o útero da mãe também tem uma gemiosidade, porque simplesmente presumimos que o espermatozoide desaparecia no óvulo. Agora ele está nos explicando que a placenta é uma entidade separada dentro do útero criada a partir dos campos do espermatozoide. Ela é uma entidade independente que sustenta e ajuda a alimentar a criança em crescimento e permanece lá apenas enquanto é necessária, sendo ejetada no nascimento. Na medicina chinesa eles a chamam de algo como o barco que te leva pela vida. As mães a secam e a guardam como uma erva e, se a criança ficar gravemente doente mais tarde, elas podem usá-la para restaurar a vida. Os governantes do planeta fizeram com que na sociedade moderna o pai fosse muito fraco e quase inexistente na vida de muitas crianças, especialmente na cultura ocidental. No entanto, do ponto de vista da energia, o pai está sempre presente e não pode ser apagado. E como disse o Sr. Cash, ele está ali nos apoiando, escondido no útero. Quando 2026 começou, o Sr. Cash expôs claramente o plano da China para dominar o mundo através de materiais de terras raras e eles também interromperam o fluxo de prata para o mercado, o que levaria assim o Ocidente a adotar a tecnologia do plasma. Poucos dias depois, assistimos ao sequestro do presidente da Venezuela, um país com recursos pouco desenvolvidos em materiais de terras raras e com grandes quantidades significativas de prata. Como o país foi tomado ilegalmente, podemos então entender quem também tomará ilegalmente as empresas petrolíferas. Publicamente e sem vergonha nenhuma, o Sr. Trump ameaçou os líderes para que não fossem contra os Estados Unidos. Na década de 1930, vimos a mesma coisa quando um tirano invadiu outro país e quando o mundo não respondeu, ele continuou a invadir até iniciar uma guerra mundial. Agora, Trump está avançando em direção à Groenlândia, que também é rica em materiais de terras raras inexplorados. E ainda assim o mundo não está respondendo, mas é claro que sabemos por quê. No workshop de hoje, o Sr. Cash disse que a decisão é dele: continuar permitindo esse comportamento ou liberar a tecnologia e derrubar as indústrias do petróleo e do ouro da noite para o dia. Ele também disse que as mudanças em 2026 começariam imediatamente, e de fato começaram. Mas como isso vai acabar, temos que esperar para ver. Houve um ensinamento muito importante sobre os diferentes tipos de interações entre campos e ondas. É um pouco difícil de acompanhar, mas tente assistir várias vezes essa parte do ensinamento. O que eu entendi é que as interações dos campos e as ondas criadas pelos campos podem criar matéria. Ele desenhou os campos viajando como uma onda e no final isso produziu uma onda que viajou de volta ao longo do campo. Então os dois criaram ondas de si mesmos e interagiram ainda mais um com o outro. É por isso que isso pode ser confuso. O que ele chamou de número 1 é quando ondas de campo interagem com ondas de ondas, e o número 2 é quando campos interagem com campos. O interessante é que as ondas são como cópias dos campos e têm o mesmo poder de criar matéria. Um exemplo é que as emoções são criadas a partir das ondas dos campos no cérebro. Isso é totalmente diferente do estado da matéria, em que as ondas e os campos não têm o poder de criar matéria. Por exemplo, se batemos com um martelo e um metal, as ondas sonoras criadas não podem recriar o martelo e o metal. Mas no plasma, elas podem. No estado da matéria, os campos e as ondas diminuem continuamente em força até desaparecerem. Então ele diz que sempre que há um movimento dinâmico, ele se espalha por todo o universo como uma onda. O campo não precisa estar lá, mas as propriedades do campo estão na onda que ele criou. Um outro exemplo de como é importante compreender as ondas dos campos foi ilustrado em sua discussão sobre como a energia da informação do DNA é transmitida ao crânio por ondas. Em primeiro lugar, o crânio não está ligado a nenhuma estrutura óssea do corpo nem diretamente à coluna vertebral. Portanto, como ele pode ser informado sobre as mudanças de tamanho que deve fazer e tudo mais que é necessário durante o processo de crescimento do corpo? De certa forma, o crânio simplesmente flutua sobre a coluna vertebral. Obviamente, há ligamentos que o mantêm no lugar, mas a questão é que não há conexão estrutural com ele. As ondas da força do campo da alma mantêm o seu desenvolvimento. Os campos da alma do homem são ligeiramente diferentes das ondas e levam à criação do osso do crânio. Sabemos que o DNA, na verdade, carrega as informações de como criar as células e quais funções elas terão, mas nunca pensamos em como isso funciona através do plasma. Hoje ele apresentou que existe uma função energética dessa informação que é transmitida às células no nível do plasma. Ele não entrou em detalhes sobre isso, apenas disse que o crânio é mantido atualizado com todas as informações do DNA através do processo das ondas dos campos da alma. Houve uma discussão muito interessante sobre o despertar da Kundalini, conforme ensinado pelos gurus indianos. Já discutimos anteriormente sobre o negócio do entretenimento espiritual, que tem um enorme mercado para os ocidentais ricos que estão perdidos e entediados aqui. Os gurus mundanos e famosos aprenderam a fazer truques de mágica por meio de mantras, o que é considerado impossível pela ciência ateísta ocidental. Portanto, se uma pessoa de orientação ocidental testemunha o impossível, e se ela foi programada para acreditar apenas na fisicalidade como real, então ela facilmente fica viciada em um guru como se fosse uma droga. O Sr. Cash explicou que estes gurus aprenderam a expandir suas emoções para interagir com o campo gravitacional da Terra e podem levitar, e nada mais do que isso. E claro, eles podem fazer outros truques também, exceto ser verdadeiramente humildes e amar incondicionalmente. Nunca há dúvida com os verdadeiros gurus, porque a mensagem de suas vidas é de serviço e amor incondicional. E aqueles que ensinam a verdadeira verdade não têm muitos seguidores. Quando aprendemos a viver através de nossa alma, ninguém pode nos enganar, porque estamos conectados a toda a criação através do plasma e não da fisicalidade. A parte científica da discussão foi que a coluna vertebral é composta por diferentes tipos de vértebras e cada uma tem uma força de campo diferente. Ele disse que a coluna vertebral foi propositalmente construída com um gradiente de energia e que se você tentar mover energia através da coluna, você pode danificá-la e criar caos no centro do cérebro. Isso é tão fascinante porque foi exatamente isso que aconteceu com Gopikrishna. Ele despertou a Kundalini sem ajuda e quase perdeu a vida. Felizmente, ele tinha uma esposa amorosa que cuidou dele até que ele recuperasse a saúde. A maneira como eu entendi a resposta do Sr. Cash foi que despertar energia é um processo físico relacionado à energia e aos campos. Como a buscadora de conhecimento disse que outras pessoas estão se iluminando com esse método, o Sr. Cash respondeu que são duas coisas diferentes, ou seja, não se trata de iluminação. A espiritualidade indiana colocou em nossas cabeças um conceito de que é preciso despertar a Kundalini para se iluminar. Se isso é verdade ou não, cabe a cada um de nós descobrir através do nosso próprio processo. Para mim, Kundalini se refere à experiência da energia da alma do homem, e de certa forma, iluminação é conhecer a alma e viver nessa consciência. Cabe à alma da fisicalidade perceber e à fisicalidade aceitar. O Sr. Cash nunca respondeu diretamente essa pergunta. Em vez disso, ele passou a explicar como os campos da alma do homem funcionam e como as emoções são criadas pelas ondas desses campos. Os campos da alma não podem ser limitados pelo crânio físico, e quando aprendemos a controlar e criar emoções, podemos aprender a usar as ondas e nos converter de volta em energia e transmutar. A principal coisa que impede os buscadores de conhecimentos transmutarem é o apego à fisicalidade ao estado da matéria. Se nos desapegarmos da fisicalidade, podemos nos converter de volta em energia e, como um pacote de campo magnético, enviá-lo por um telefone e nos manifestar novamente na outra extremidade. A fisicalidade é criada pela frequência e a alma é a força do campo magnético que controlamos através de nossas emoções, e que ninguém pode fazer nada contra nós se não permitirmos. Infelizmente, através do sistema educacional de Hollywood e da mídia, eles encontraram a maneira de obter nossa permissão para abusar de nós, e é por isso que aceitamos ser vítimas hoje. Mas a realidade é que ninguém pode entrar em nosso plasma sem a nossa permissão. Cabe a nós investigar nosso próprio poder e nos iluminar. A iluminação não pode ser feita por nós. Nós temos que fazer isso. Outros tópicos desse workshop. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque sou eu que pela interação de mim mesmo levo à criação de vocês. Como vocês podem ser diferentes de mim? Eu faço tudo sozinho, e vocês alegam que são vocês. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 624. Percorremos um longo caminho nos ensinamentos dos últimos 4 anos. Começamos com a alma e depois passamos para os raios cósmicos e agora chegamos ao ponto de começar a olhar para a origem dos campos magnéticos. É a coleta, interação e divisão dos campos magnéticos que leva à criação do plasma, e então demos nomes diferentes ao plasma, como Sol, Alma do Homem, Buraco Negro da Galáxia, Universo e todo o resto. Como o campo magnético se torna um plasma em primeiro lugar? É uma singularidade com o confinamento do espaço que leva à criação da vida. Se soubermos como, com um único raio ou raio cósmico, podemos criar uma galáxia. Trata-se de compreender o processo da criação que tudo tem uma força de campo magnético e tudo tem o que eu chamo de ponto de estiramento. Quando um campo magnético atinge seu limite, ele é refletido de volta para seu espaço e começa a se cruzar, e essas interações criam assim plasmas. A força do campo e onde ele converge permite que ele crie existência. Se compreendermos isso, então com um único raio cósmico, podemos criar um universo com galáxias. Não é preciso muito para fazer isso. Não é preciso uma enorme quantidade de energia. Trata-se de compreender o princípio de como os raios cósmicos funcionam. Todo universo começa com um único raio. É uma singularidade. Os outros universos criam um ambiente para que esse raio se mova e interaja consigo mesmo. Eles ditam o tamanho de sua estrutura, que é a força do plasma. Foi assim que o Criador criou o universo que vemos. Ele precisou de apenas um único raio cósmico e não necessariamente de alta ordem para criar todo o universo do homem. É o mesmo que o único óvulo da mãe que levou a vida de uma pessoa. Se você puder compreender isso, então você será iluminado pelo conhecimento e a partir de um raio, você poderá produzir ouro, cobre, aminoácidos, que significam vida, água e qualquer outra coisa que você precisar. Você pode transmutar e fisicamente se transferir nesse raio. Você pode se tornar parte da fonte e, com isso, se tornar parte de si mesmo. Existe um princípio no mundo dos campos magnéticos dinâmicos ou campos magnéticos em movimento, que é o seguinte. A divisão dos campos leva à criação de um campo mais forte. Isso significa que se você descascar um campo magnético, os campos dentro dele serão mais fortes do que o que você descascou. Ao mesmo tempo, isso depende da força do campo magnético pela medição. Isso significa que se um campo magnético atinge outro, ou uma contenção, à medida que o campo é refletido a partir dele, ele se torna muito mais forte e não mais fraco como é no estado da matéria. O campo que está atingindo o campo contido absorve ali a energia dele e pode se dividir à medida que é refletido e pode voltar. Isso remete ao princípio representado pelo seguinte: um balão, ele só pode se expandir até o limite permitido pelo seu ambiente. Por exemplo, se colocarmos um balão em uma caixa, ele não pode ser inflado além do tamanho da caixa. O tamanho da caixa determina o tamanho e a forma do balão. Para plasmas de raios cósmicos, o limite, ele é definido pelo campo mais forte fora de si mesmo e cria assim esse limite. Quando o campo interage com seu limite, ele ganha energia de uma dimensão diferente, mesmo que isso leve à sua própria divisão. Ao refletir no outro campo, ele herdou e absorveu uma combinação de campos. Quando um raio cósmico atinge ou interage com o limite ditado por seu ambiente, ele absorve a energia dele. Portanto, ele tem mais energia após a interação. Essa é uma das razões pelas quais a gravidade funciona. O homem não compreendeu o processo da criação em diferentes dimensões de campos que não seja na dimensão da matéria. No estado da matéria, quando uma bala atinge um objeto e é refletida, ela volta com uma velocidade menor, porque parte da sua energia é absorvida pelo que ela atinge. No mundo do plasma da energia, não existe uma posição sólida. Não existe uma parede sólida na superfície do Sol, nem uma parede sólida como o limite do sistema solar. Em vez disso, o limite é uma condição suave e esponjosa, sem dimensão. Este limite pode absorver tanta energia em relação a um determinado limite de velocidade da sua contenção. E se a velocidade for muito baixa, ela desacelera o campo e fica contido dentro desse ambiente. Mas se for uma velocidade de ordem superior, então ele ganha mais energia desse ambiente. E quando o campo sai desse ambiente, não é mais hidrogênio. Pode ser deutério, hélio, carbono, porque agora tem uma densidade mais alta. Quando os plasmas se chocam ou entram em contato uns com os outros, eles interagem, e a energia que absorve desse ambiente pode ser tão alta em comparação que permite que se dividam. Isso é exatamente o que acontece quando um óvulo e espermatozoide se unem. Quando interagem, a energia da massa se torna mais pesada e absorve a energia do útero da mãe, o que permite assim que se dividam. Não há diferença entre o processo de um raio cósmico do Criador e as condições que tem dentro do ambiente do universo e o útero de uma mulher quando o óvulo e o espermatozoide se unem. Essa união não é suave, é a absorção e a amalgamação dos campos, e quando se torna mais pesado do que o seu ambiente, puxa a energia do útero, e quando absorve mais do que o equilíbrio do ambiente, não consegue manter-se unido e divide-se. Isso leva à criação da segunda geração de células e ao crescimento contínuo. É o mesmo no universo, pois ele absorve mais energia da fronteira do seu próprio ambiente, levando assim à criação das galáxias. À medida que a absorção aumenta, há mais divisões que são criações de galáxias, estrelas e o resto. Não há diferença entre o bebê no útero da mãe, a célula na estrutura do útero e a criação das galáxias. É o mesmo processo e todos eles começam com um raio. Esse raio é uma combinação de uma força de campo magnético gravitacional que absorve a energia dos campos ao seu redor e, ao refletir de volta, interage consigo mesmo e então ele é descascado em conjunto e contração de campos e cria assim plasmas. Esses plasmas são os sóis e sistemas solares, um fígado ou um rim. Não há diferença, o processo é o mesmo, mas damos a eles nomes diferentes, como Via Láctea ou fígado e tudo mais. No útero, um óvulo e espermatozoide leva à criação de bilhões de células para criar o corpo do homem. Um raio de raios cósmicos, no mesmo processo de receber energia, dividir-se e interagir consigo mesmo, leva à criação de uma estrela, galáxias e universos. Se os homens da ciência compreenderem isso, então com um raio, o homem pode produzir tudo o que ele precisa. Hoje temos sistemas de plasma da Fundação Cash segundo plano e vocês, buscadores de conhecimento, estão à beira do mesmo processo com os campos. O que estamos fazendo com vocês não é diferente. Estamos criando certos campos em segundo plano agora. Os sistemas estão configurados para confirmar que podemos criar emoções que dependem do campo. Ao mesmo tempo, podemos criar matéria que está dentro dos limites da estrutura do crânio. Podemos criar células do cérebro, que é a criação da fisicalidade do homem. Não precisamos de compostos ou múltiplos campos. Podemos fazer isso com um único campo. O homem se acostumou com compostos. Um único raio cósmico pode levar à criação de um universo. Foi assim que nós, nosso universo e galáxia, fomos criados. Você não precisa de um grande poder para poder criá-lo. Não há nenhuma realidade na teoria do Big Bang, porque se você entender isso, a realidade começa nos pontos mais simples. Mas nós não entendemos isso. Durante décadas tivemos todas as ferramentas para observar o cosmos e as galáxias, mas nunca vimos uma luz em movimento rápido e campos indo de um lado do universo para o outro e se movimentando assim tão rápido. Isso porque a criação começou com um campo magnético mais baixo e interagiu consigo mesmo dentro de seu próprio confinamento de campos. As auto-interações se acumularam e continuaram iniciando novos ciclos de criações, e por meio de novas interações continuaram criando novas visões, o que levou à criação da primeira semente de uma estrela, que continuou se dividindo e mantendo seu confinamento e, eventualmente, os sistemas planetários e o resto foram formados. É maravilhoso compreender o processo de como a criação funciona e não apenas olhar para ela e dizer, olha que coisa linda. Tudo começou com um único raio e nada mais. Era um campo magnético muito fraco e não uma força enorme e poderosa. É o hábito do homem pensar que tudo tem que ser grande e forte para criar algo. O Criador cria com um nível de energia mais suave, gentil e baixo. Mas ele está em movimento, pois os campos magnéticos em movimento criam energia, e quando ela se acumula até um certo ponto, o homem pode convertê-la em estado de matéria. Você pode chamar isso de energia potencial ou cinética, ou qualquer outro nome que você quiser. O homem tem que entender como trabalhar com os campos mais fracos e é através de sua interação com o ambiente que leva à criação dos universos e da vida. No ensinamento anterior, dissemos que recebemos energia através do nível de hidrogênio e do plasma fundamental. O raio cósmico constitui o plasma fundamental. Quando você entender isso, então entenderá como os buracos negros são criados. Quando os campos ricocheteiam na fronteira de um plasma ou no limite dele, energia adicionada a eles, como discutimos hoje cedo. É a interação desses campos de ordem inferior na fronteira ou no limite do plasma que os transforma em campos de ordem superior e os torna um buraco negro. Os campos de ordem inferior não podem ser vistos, e é por isso que o homem os chama de matéria escura ou buracos negros. A escuridão vem de sua falta de compreensão do processo de criação. Como expliquei antes, na ciência de hoje, o homem apenas olha para os estados da matéria dos elementos e não para a energia de seus campos. É a energia dos campos que leva à criação da matéria. Não é a matéria que leva à criação dos campos. O campo magnético do ímã sólido confirma a existência do ímã. O ímã não pode confirmar sua existência sem seus campos. Se vocês, buscadores de conhecimento, compreenderem esse processo de trabalhar com os campos magnéticos em movimento da ordem mais baixa, então vocês entenderão o processo da criação e que ele é muito mais fácil do que o homem jamais poderia imaginar. Então vocês entenderão como os campos confirmam sua existência. Fomos levados a acreditar que precisamos criar campos magnéticos altos e confiná-los em grandes estruturas. Não nos foi dito que os campos mais fracos e menores, se usados da maneira certa, se tornam ainda mais fortes do que as estruturas físicas maiores. A força do campo dentro de um raio cósmico é sua força, trabalho e manifestação desse campo no ponto de sua interação. Isso significa que se você tiver 2, 1 ou 10 campos se movendo em direção ao limite de um plasma e se você direcioná-los de forma que quando atingirem a área esponjosa do limite, eles absorvam energia, então como dentro do limite externo do plasma é uma estrutura dinâmica, ela os empurra de volta para dentro. Se um único raio for empurrado de volta e atingir outro raio único, isso levará à criação, divisão e amalgamação dos campos. Este é o início da estrutura de um plasma, portanto cria um plasma. A superfície do Sol como plasma não é quente, porque os campos saem dele. O calor surge porque os campos que vieram do centro para a superfície passam por uma transição do estado de plasma para o estado de matéria e então interagem novamente com os mesmos campos que os criaram. Isso leva à luz à divisão dos campos e à alta temperatura na superfície. Isso foi explicado em anos anteriores. O homem apenas observa o calor, as erupções solares e o comportamento da superfície do Sol. Se um dia o homem compreender e observar os raios cósmicos que vêm do centro da estrela e têm interações, então o homem abrirá um novo capítulo na ciência da criação. Quando os nossos cientistas observarem os raios cósmicos do Sol e a expansão material dele, então o homem entrará em um novo mundo da ciência e da tecnologia além da imaginação do tempo presente. Se dois campos magnéticos ou dois raios cósmicos interagirem com o ambiente e por sua vez interagirem entre si e forem de duas forças diferentes, mesmo que sejam divididos da mesma fonte, eles levarão à criação de um movimento dinâmico que por sua vez cria plasma dinâmico. O plasma que eles criam terá uma borda esponjosa ditada pela interação deles. Outra maneira de entender isso é pensar em como um ovo é criado dentro de uma galinha. Muito simplesmente, ela cria a gema amarela e o gel ou a clara do ovo e depois cria uma casca dura em volta. Mas de onde isso vem de repente? Como o corpo de um animal se coloca tão livre ali e facilmente uma casca de cálcio sobre o que tem dentro de si se forma ali? Se todos os dias uma galinha pode produzir um ovo com facilidade, então não pode ser muito difícil. Se você entender como a galinha faz seu ovo, então você entenderá como a alma do homem, ao emitir campos que ricocheteiam em sua própria borda, ou limite, são refletidos de volta e interagem consigo mesmo para se tornar assim o crânio, em vez de ser a casca de um ovo. Não há diferença nesses dois, exceto que você coloca um pouco de pele e cabelo sobre o crânio. Para os outros ossos do corpo, o mesmo processo é revertido e o osso se forma no centro e o tecido muscular é colocado sobre ele. De certa forma, a alma do homem está sendo mantida dentro do crânio com a alma da fisicalidade e a fisicalidade do lado de fora segurando. Com os outros ossos, a fisicalidade está dentro, então você criou um material mais macio do lado de fora que você chama de tecido muscular. O tecido muscular é uma transição para, uma conversão para e um processo de criação de. Os ossos e músculos regulares são a interação dos campos da Terra e uma combinação do estado da matéria do planeta. Enquanto o crânio com a alma do homem dentro é uma dimensão dos campos interagindo dentro das condições dos campos do universo. A raça humana, quando for para o espaço, não será capaz de manter um esqueleto que tenha o cálcio nos ossos. O homem logo compreenderá isso quando se tornar um verdadeiro passageiro do universo. Por enquanto, cientistas ignorantes chamam isso de perda de massa óssea em astronautas. Mas não há perda de massa óssea neles. Esta é a realidade de como os campos magnéticos se comportam e interagem. À medida que o corpo humano se afasta da Terra para o espaço, a forma como os campos magnéticos interagem com o planeta Terra não permite que o osso seja criado. Não é uma perda óssea, mas o homem não compreende isso e por isso ele usa a terminologia errada, porque ele não compreende corretamente. A mesma coisa ocorre às vezes em galinhas. Elas não têm tempo suficiente ou não há taxa de conversão de campo magnético suficiente, então a casca do ovo ela não se forma completamente e sai meio mole e pegajosa. É porque algo deu errado no processo de conversão dos campos magnéticos em matéria, na fronteira ou no limite onde a casca é criada. No momento temos sistemas de plasma da Fundação Cash configurados em segundo plano e estamos monitorando como vocês convertem os campos em plasma da alma e no estado de matéria externo. Vocês precisam entender como devem mudar a emoção para poderem transmutar. Seu crânio, ele não surgiu por acaso. Sua alma criou os campos e o útero da mãe criou a dimensão para ele. O útero ditou o quanto você poderia crescer. Você ficou envolto nele. Então sua alma criou o crânio e colocou pele e cabelo nele e o resto. Não há diferença entre como a galinha criou a casca do ovo e como a alma do homem criou o crânio. A única diferença é que a gema está no centro e a alma do homem está no centro do crânio. É o campo único que interage com os campos do útero da mãe que determina o tamanho, a forma e tudo mais para o crânio e a forma do cérebro. O crânio é a conversão dos campos em matéria que dá cobertura e proteção à alma do homem dentro dele. Isso é exatamente o que fizemos quando criamos materiais a partir dos campos em Pequim no ano passado. O campo de dentro dos reatores converteram, através de suas interações com o ambiente, no material que vimos aparecer como partículas de ouro. É o mesmo processo da criação do crânio. É assim que as futuras naves espaciais serão feitas. Elas não serão feitas usando enormes galpões de aeronaves e qualquer técnica que o homem usa para poder construir naves hoje. Você cria um campo que é uma dimensão de campo em relação ao seu ambiente e isso cria forma. Isso é feito pela conversão de energia em matéria. Sempre ensinamos isso a vocês e agora vocês entendem o motivo. Eu só preciso de um único raio cósmico dinâmico para poder fazer para vocês a maior nave espacial que vocês poderiam imaginar. Porque eu conheço o processo de como interagir esse raio cósmico com seu ambiente de forma dinâmica e direcional. Quando você impede que um plasma seja dinâmico, ele deixa de ser plasma e assume a forma do estado da matéria. Se você entender essa frase, você entenderá muitas coisas como a forma como a casca do ovo, o crânio e a estrutura óssea do corpo são feitos. E você entenderá por que cada célula do seu corpo tem cálcio dentro dela. Se você entender isso, então você entenderá como fazer ele trabalhar duro para fazer parte da estrutura do corpo do homem. O homem precisa entender como a dimensão, a força e o movimento de um único raio cósmico podem levar à criação de um universo. Então deve ser fácil entender como transmitir os campos que levam à criação de um plasma, o que leva às condições para a transmutação e, finalmente, às condições de confirmação da existência. Isso nos leva ao único ponto que precisamos entender sobre todo o processo e estrutura da criação. Um campo do Criador levou à criação de todo este universo. A contenção do nosso universo foi decidida pelo Únicos, que refletiu esse campo único de volta para si mesmo e pelas interações de si mesmo, consigo mesmo, levou à criação do estado da matéria. Os reflexos do campo e as interações consigo mesmo estão em vários níveis de força de campo, Alguns são campos mais lentos, outros mais rápidos ou mais fracos, e estes levam à criação do estado da matéria, que então leva à criação da confirmação do plasma. Você deve entender a partir do ensinamento de hoje que eu fiz o homem a partir dos meus próprios campos, que são as interações e as limitações de mim mesmo e os desvios, convicções e divisões de mim mesmo. Se vocês entenderem isso, então vocês saberão como jogar pelo movimento e pela força do campo do movimento para criar diferentes dimensões. Vocês devem ser assim capazes de transmutar para dentro e para fora do estado da matéria. E não é aumentando a corrente para aumentar a força de um imã sólido. A partir do ensinamento de hoje, você deve entender como seus ossos e crânio foram criados e como a galinha converte um líquido em estado de matéria sólida da casca do ovo. Nós nunca entendemos, mas temos que entender agora porque nos foi ensinado o conhecimento e o processo da criação. Entender como a vida é criada tem que ser tão difícil de entender assim? Um grão de arroz ele é criado exatamente como um ovo em uma galinha. É o mesmo com o óvulo e o espermatozoide no útero da mãe e tudo mais. Tentem compreender o que foi explicado hoje, estamos lentamente dando a vocês a chave para o processo da criação. Agora vocês sabem como um único raio levou à criação do universo. E eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque sou eu quem pela interação de mim mesmo com mim mesmo levou à criação de vocês. Como você pode ser diferente de mim, já que eu o criei através da interação do campo de mim mesmo? Eu o criei em pacotes de plasmas, o que é chamado de alma. Uma alma interage com outra alma e juntamente com os campos ambientais manifesta a fisicalidade do homem. E eu também criei esse ambiente. Portanto, eu faço tudo eu mesmo. E vocês reivindicam que foi vocês. Hoje abrimos outra caixa de Pandora. Agora vocês sabem como toda a criação foi criada a partir de um único raio. Então surge a pergunta, de onde veio esse raio? Na realidade, não é de onde veio o raio, porque ele nunca pode ser desconectado. Ele está sempre conectado a si mesmo. Espero que vocês tenham compreendido o ensinamento de hoje e tenham aprendido mais sobre quem vocês são e como foram criados. Toda a criação que vocês veem com seus olhos vem de um único raio que interage consigo mesmo com seu próprio campo magnético em cascata para criar sua própria concha. E isso leva à criação de toda a vida que vemos no universo. Espero que tenham compreendido totalmente o que é o ensinamento de hoje. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 624. Haverá mais 3 sessões mensais de voo a partir de janeiro para testar a transmissão e não a transmutação. Isso é muito importante e vital para nós entendermos e estamos fazendo parte disso nos bastidores do workshop de hoje com os nossos sistemas ligados. Você pode acessar a loja da Fundação Cash e se inscrever. Ainda precisamos de mais buscadores de conhecimento que possam jogar o jogo da paz e da iluminação para nos ajudar a encontrar todos os bugs até março. Temos uma boa ideia do que precisa ser feito e como podemos trazer um processo que chamamos de a próxima estrutura. Este jogo nos ajudará a lidar com o que estamos vendo acontecer agora ao nosso redor neste momento no mundo. Vemos todas as guerras, dificuldades e como nos últimos anos, como aqueles que detêm o poder no estado material, estão tentando fortalecer sua moeda para que possam assim dominar. Precisamos colocar as moedas cash em operação muito rapidamente para superar essas coisas. Participem do jogo e tragam o máximo de pessoas que puderem para que possamos assim aprender quais são as limitações e os problemas que ele tem e como podemos acelerar esse processo. Precisamos de 3 a 4 mil pessoas para jogar a sessão preliminar. Estamos tendo o mesmo número de pequenos jogadores, mas precisamos de mais. Vamos promovê-lo em diferentes canais. Assim que corrigirmos todos os bugs, anunciaremos como você pode ganhar algumas moedas cash e como elas são transferíveis em todo o mundo de diferentes formas e formatos. Então o jogo mudará. A Fundação Cash colocará alguns produtos de resina na loja para o Dia dos Namorados nos próximos dias, novamente para a Páscoa. Estas são promoções sazonais que têm aspecto de plágio muito interessante. Estamos fazendo quantidades muito limitadas e elas não serão repetidas. Desta vez não são pacotes, mas itens individuais. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou em seu ensinamento hoje que o único poderia estar relacionado ao corpo humano e que planetas, sistemas solares, galáxias, etc. são criados por um raio cósmico a partir do útero do espaço. Isso significa que o Sol de um universo local é semelhante a uma mãe que deu à luz a seus filhos como as galáxias, planetas e o resto das entidades? Sr. Cash diz, você pode repetir isso? Não entendi. O Rick então lê a pergunta novamente. Você mencionou no ensinamento de hoje que o único poderia estar relacionado ao corpo humano e que, Sr. Cash interrompe e diz, comparado a, não relacionado a. Eu acho que você está entendendo errado. O ponto principal é que toda a criação vem de um único campo. Não importa se é uma criança no ventre da mãe ou uma galáxia ou universo. Tudo é criado pela interação do campo com seu ambiente, depois é revertido, diverge ou flui para fora de sua fonte. Na condição de plasma, quando um campo interage com seu ambiente, ele absorve sua energia. Não é como no estado da matéria, quando uma bala atinge uma superfície e reflete de volta. No estado da matéria, a superfície absorve parte de sua energia e sua velocidade assim diminui. No estado de plasma, os campos absorvem energia e tornam-se de ordem superior, e quando reflete de volta e interage com seus próprios campos de reflexões passadas, isso leva à criação do que chamamos de estrelas ou sementes de estrelas. Outro exemplo é a alma do homem, que já coletou campos e suas interações podem levar à criação de um sol, ou dar a si mesmo a centralização para poder fazer isso. O Sr. Cash ele desenha aqui num quadro branco uma linha em espiral que representa um raio, mas devemos entender que ele é dinâmico aqui. Quando se trata da fronteira do plasma, trata-se de uma área esponjosa e não é uma linha fixa como estamos acostumados, é uma área. Quando o raio atinge a área da fronteira, ou desse limite dele, ele absorve energia e ricocheteia de volta para o plasma. A parte interessante é que o campo que entra nessa fronteira, atingindo, refletindo de volta, absorvendo energia, tudo isso está acontecendo no mesmo campo. Ele está interagindo consigo mesmo com suas reflexões passadas. À medida que o campo passa por essas diferentes reflexões, ele muda de energia devido ao atrito de qualquer coisa. Basicamente, ele cria um gradiente de força de campo, de modo que nem sempre atinge o mesmo campo de força. Isso cria movimento no plasma e o torna dinâmico. Então, para se confirmar em relação ao seu ambiente, ele decide se manifestará de forma comparativa ou relativa ao seu ambiente, como um estado de matéria. O Sr. Cash está explicando como o plasma do universo se torna dinâmico usando o mesmo raio único de si mesmo. O raio único atinge o limite e reflete de volta, e atinge o limite novamente em um lugar diferente e reflete de volta, e ele continua a fazer isso. Onde esses raios se cruzam, torna-se então um ponto ou um plasma. Não importa que sejam os mesmos raios, porque cada vez que reflete de volta eles têm uma força de campo diferente, e essas interações com diferentes forças fazem com que o plasma se mova dinamicamente. Este exemplo pode ser o plasma do universo e como o movimento do universo é criado. Foi assim que o Criador deu início à vida no universo. O mesmo padrão se repete no útero da mãe ou no útero de uma baleia, de um gato, peixe, árvore ou qualquer outra coisa. Um raio e seus reflexos e interações consigo mesmo levam à criação de galáxias, rins, cérebro do homem e todo o resto da criação. O tamanho de cada plasma é ditado pelas condições ambientais. O tamanho do nosso universo é ditado pelo que o único permite. Da mesma forma, o tamanho do bebê é ditado pela parede do útero da mãe. O mesmo acontece com o tamanho dos órgãos, as galáxias, no universo e assim por diante. É a falta de compreensão do homem que o leva a pensar em algo muito grande e diferente. Vamos aprofundar e ver o que se passa no útero da mãe. Discutimos anteriormente que cada plasma tem uma gemiosidade ou um par. No útero da mãe existe a placenta. Mas por que a placenta permanece separada dentro do útero? De onde vem a placenta? Por que o útero não se conecta a ela e a torna parte de si mesmo? Ele a trata como um corpo estranho dentro de si mesmo, ali o útero. Cada célula da placenta vem do esperma da parte masculina. Ela é estranha ao corpo da mulher. No entanto, o bebê é uma amalgamação dos dois. A placenta é o lado masculino que sustenta a estrutura do corpo que ajudou a criar e é a outra metade da gemiosidade da mulher. Ela permanece no útero até o momento que o bebê nasce, quando então é expelida. Se o mundo da ciência compreender isso plenamente, muitas complicações sobre o processo da criação mudarão. Por que o corpo da mãe mantém a placenta em uma concha separada de si mesmo? É como se dissesse, não me toque, não se torne parte de mim, porque você não é eu, você pertence ao pai. A criança é de nós dois. A vida no centro da placenta é a parte masculina, e quando a criança nasce, ela sai. Se você entender isso, então você entenderá outra parte do processo da criação que não podemos ver com nossos próprios olhos. É a parte física e dinâmica do universo que podemos chamar de efeito placenta. Isso acontece quando uma estrela é criada, mas é invisível porque está no nível do campo e o homem não compreende isso. Quando uma estrela é criada, ela precisa ter um campo correspondente para manter em sua estrutura. E esse campo correspondente está conectado à nova estrela e a alimenta. É um conversor de energia. É como um pai cuidando do bebê mesmo quando ele está no útero da mãe. Toda energia absorvida pelo bebê enquanto está no útero do lado da mãe não vem toda do sangue, como nos foi dito pelos cientistas. E agora entendemos que a energia vem do pai através da placenta. De certa forma, podemos dizer que meu pai ainda está comigo, mas ninguém sabia, e ele estava escondido ali dentro do útero o tempo todo. Será que o Sr. Cash está insinuando que a ciência descobriu acidentalmente essa verdade, mas a esconde do público? É como que eles sabiam da mentira contada ao público de que todo o petróleo veio dos dinossauros. Agora nós mesmos entendemos mais profundamente o processo da criação e podemos avaliar como os campos da mãe levaram a minha criação. Temos a mesma coisa na estrutura do universo. No útero da mãe, estamos presos à fisicalidade da parede do útero. No mundo do espaço e da cosmologia, essa parte não está realmente conectada a nada. É dinâmica por si só. No mundo da criação, sempre vemos paralelos e então temos que procurá-los no cosmos. Nesse caso, vemos isso como uma estrutura dos campos que leva à estrutura dinâmica do universo. Temos que entender o processo da criação e não apenas aceitar cegamente o que nos foi dito. Aqueles que inventaram as teorias científicas atuais, especialmente em cosmologia, física do plasma e tecnologia nuclear de ponta, são muito parecidos com o cara que disse que o centro do universo é a Terra. E no passado recente, uma das mais engraçadas que inventaram foi que o petróleo veio da decomposição dos ossos de dinossauros. O Sr. Rockefeller conseguiu nos enganar com essa, mas outros também têm nos enganado de diferentes maneiras com seus próprios jogos no conhecimento do homem e na compreensão da ciência da criação. Pergunta para o Sr. Cash: o gás de CO2 é o mais importante entre todos os gás que criamos até agora? O Sr. Cash responde: não. Pergunta para o Sr. Cash: se começarmos a usar a tecnologia do plasma para criar energia em todos os aspectos de nossas vidas, o que faremos com o petróleo bruto? Que outros usos ele tem? O Sr. Cash responde: estou tentando ser muito diplomático neste momento. É literalmente minha decisão. E tem sido um grande fardo para mim decidir como acabar com esse negócio do petróleo, do ouro e de tudo mais. Mas estou sendo empurrado para essa dimensão e para essa posição muito rapidamente. Vimos o sequestro nos últimos dias de um líder mundial e a verdadeira razão foi o petróleo, e foi um ato vergonhoso. Enquanto falamos agora, nas próximas horas outro cara está saqueando uma nação e falará sobre os outros que saquearam. Mais uma vez é sobre petróleo aqui. Neste ponto, a humanidade pode existir sem petróleo. Vemos aqueles que estão saqueando. Vimos isso no passado na Gâmbia, Gana e outros lugares onde eles levam aviões carregados de ouro para fora do país. Temos que tornar o ouro sem valor. Então, o que será o próximo passo? Podemos trazer a tecnologia para que todos possam ter o que quiserem, da maneira que quiserem, sob a bandeira de fazer parte da criação e não estar separado dela. Eu estou sendo pressionado. Algumas pessoas muito próximas a mim sabem o que está prestes a acontecer. Vamos literalmente tornar as indústrias do petróleo e do ouro sem valor da noite para o dia. Vamos tornar o valor que o homem dá ao ouro sem valor da noite para o dia. Vocês já viram isso ser demonstrado no ano passado em Pequim. Podemos simplesmente derrubar toda a estrutura que está causando tanta morte, destruição e muitas outras coisas. Essas coisas não têm valor fora deste planeta. Você não pode vender uma gota de petróleo a um homem de Marte, por exemplo, ou uma grama de ouro a outro homem que de outra parte do universo. Essas coisas são apenas para o homem, porque ele é tão fraco e frágil. Estou sendo pressionado. E a pressão está chegando ao limite. E eu me pergunto, por que eu não faço isso? Ainda não encontrei resposta para isso. Em algum lugar do mundo, nas próximas semanas, vamos mostrar isso em projetos de grande escala. O processo já começou e as coisas estão acontecendo. As pessoas próximas a mim sabem exatamente do que eu estou falando. Todas essas coisas estão acontecendo hoje em dia, como secas, uso de fertilizantes, sua contaminação do meio ambiente, falta de chuva e isso e aquilo. Existem todos esses problemas que têm a ver com alimentar a humanidade. E nosso conhecimento na Fundação Cash atingiu um nível que podemos criar chuva e dentro da chuva criar as energias que se comportam como um fertilizante ali para o solo. Então não precisamos de fertilizante, porque a chuva trará toda a energia de que a planta precisa. Depois disso, podemos produzir ouro, como fizemos com os militares chineses no norte da China há 2 anos. Podemos criar chuva que carrega toda a energia que o homem precisa para viver. Você entra na chuva e pode obter todas as energias que deseja, porque a chuva não é apenas água, mas energia que o corpo pode absorver. Anos atrás, quando eu estava na Gâmbia e costumava chover à tarde, as pessoas pegavam sabonete e se lavavam do lado de fora na chuva. A água era morna e caía por cerca de 15 minutos. Podemos fazer com que essa chuva carregue energia de todos os elementos que você precisa, então você não precisa matar por isso e com isso podemos transferir a emoção da paz para que você não lute. Esse é um conhecimento que já temos e muito em breve será testado em algum lugar do mundo. Se podemos fazer chover ouro, também podemos fazer chover petróleo. Espero que você entenda a mensagem. Pergunta para o Sr. Cash: que a buscadora de conhecimento conta a sua experiência pessoal de uma visão que ela teve na qual foi transportada para outro planeta. Esta Terra é a mãe da nova Terra e as pessoas já estão indo para essa nova Terra? A Terra vai desaparecer? O que vai acontecer? Sr. Cash responde. Estou tentando encontrar uma comparação. No processo da criação, uma vez que você cria uma posição dinâmica, esse ambiente dinâmico cria ondas por toda a parte em todo o universo. Não precisa ser o campo em si, pode ser uma onda de um campo. A onda do campo tem o poder e a propriedade afetados do campo, assim como o próprio campo. É como quando você joga uma pedra em uma piscina e vê as ondas que ela produz. A onda não representa a pedra, mas mostra o efeito que a energia da pedra tem sobre a água. Na tecnologia do plasma, no processo de criação dos campos, a onda criada, ela é na verdade uma impressão digital do campo que a criou em três dimensões. Quando você compreender isso de forma mais profunda, então você compreenderá todo o processo de criação, transmissão, transmutação e o resto. Então você pode virar isso de cabeça para baixo para poder responder a qualquer pergunta que você possa ter ou transformar isso em qualquer coisa que você quiser. Então será que precisamos de um objeto para criar uma onda? Ou entendemos que a força do campo da onda nos diz qual força foi usada para criá-la, porque uma onda é uma impressão digital do campo que a criou. Mas você tem que olhar para ela tridimensionalmente, não apenas o que você vê como a onda na superfície. Porque o ar na parte superior passou pelo mesmo processo, então tente entender isso, e então muitas ambiguidades neste mundo serão respondidas. Aqui o Sr. Cash usa o quadro branco para poder explicar melhor, porque ele sente que não foi compreendido. Você precisa assistir primeiro para poder entender o que é dito aqui nessa parte do workshop. Você tem um campo que se originou por si mesmo. No final do campo, ele cria assim uma onda que ele desenha aqui se espalhando para longe do campo. E então o próprio campo cria uma onda entre si que se espalha e interage com a outra onda. Os diferentes tipos de ondas que interagem criam diferentes tipos de matéria de campo. Os diferentes tipos são quando campos e ondas interagem, que ele coloca como número 2, e quando ondas e outras ondas interagem, que ele coloca como número 1, entre si. O mundo da criação é composto pelos dois tipos, o 1 e o 2, onde o 2 é um tipo de entidade diferente do 1. No estado de plasma, você pode criar matéria com o número 1 e o número 2. Mas você não pode fazer isso no estado de matéria. Por exemplo, no estado de matéria, quando você bate com um martelo em um disco de metal, você produz um som. Mas você não pode refazer o martelo ou o disco a partir dos campos dessas ondas sonoras, porque essas ondas elas ficam cada vez mais fracas a cada interação até desaparecerem. Mas no plasma, na dimensão dos campos magnéticos em movimento é diferente. Onde parte da força do campo do número 2 existe dentro do número 1. Precisamos entender que há uma diferença entre o estado da matéria e o estado do campo plasma. No estado da matéria, a ciência pensa que entendeu tudo, mas na verdade criou mais confusão para si mesma quando se trata de entender os campos e as ondas dos campos. A onda do campo tem a capacidade de criar matéria da mesma forma que se fosse o próprio campo. Nesse aspecto, a matéria se comporta de maneira totalmente diferente do plasma. No momento, talvez você não compreenda essas coisas, mas elas serão importantes no futuro para os cientistas que se envolvem com o espaço, a cosmologia e a dimensão da energia do campo. Eles usarão esse conhecimento como ponto de referência. Isso trará muitos avanços na ciência. É aqui que a onda de um campo em interação com outro campo leva à criação do crânio do homem. Ela vem da interação das ondas e não do próprio campo. É por isso que no meio existe o cérebro. A interação das ondas criadas a partir dos campos e dos próprios campos é um dos pilares da produção de emoções. O osso do crânio está constantemente mudando de células. O crânio que você tem agora não é o mesmo com o qual você nasceu do útero da mãe. Todas as células da estrutura óssea do corpo mudam a cada poucos meses. É um processo contínuo. Ao longo da vida, ele mudará centenas de vezes. As radiações do campo no corpo, em comparação com o que foi pré-definido no útero, criam cálcio o tempo todo neste nível. Isso é algo muito interessante para se pensar. Em primeiro lugar, o osso do crânio ele não está conectado diretamente a nenhum outro osso. Ele fica lá sozinho. É como se ele estivesse ali flutuando sozinho e talvez haja alguns ligamentos de tecido mole mantendo ele no lugar. No útero ele era pequeno e à medida que você cresceu ficou maior. Como não está conectado a nenhuma outra estrutura, então como é que ele sabe até que tamanho ele precisa crescer o crânio? Ele não está diretamente conectado à medula espinhal. E como ele sabe o tamanho e a forma que deve ter? E suas células são sempre criadas no nível correto sem estarem conectadas a outras coisas. Isso ocorre porque ele é controlado pelas ondas da força do campo da alma. São os campos da alma que levam à criação do estado da matéria do crânio. Há uma compreensão muito profunda de como o corpo é formado. Talvez ele esteja aqui o Sr. Cash tentando dizer que o crânio é feito dos campos que confirmam sua existência como matéria. Então é uma questão diferente da massa cerebral que usa ondas de campo para criar emoção e não os campos diretamente. É um tipo de exemplo do que o Sr. Cash estava nos ensinando. Pergunto para o Sr. Cash, aqui é a buscadora de conhecimento que tem formação médica. Ela falou então sobre o sulco neural da mãe. E você obtém o cérebro, a medula espinhal e o sistema nervoso. O Sr. Cash interrompe e diz: antes de prosseguir, pergunte a si mesmo como tudo isso foi configurado. Há uma enorme função do DNA e do RNA que o homem ainda não compreendeu. Nós apenas usamos as palavras e dizemos que isso é um aminoácido e que existem tantos milhões de combinações no DNA e assim por diante. O homem só consegue ver o que pode ver fisicamente no DNA, mas ele não vê os campos que esses aminoácidos criam. Ele tem uma mente unidirecional, o homem. Ele só olha para a informação do DNA, mas também existe a energia dessa informação, e quando você conseguir considerar isso, então você será capaz de entender como todas as estruturas no corpo do homem ou qualquer outra entidade existem. E observei o que cientistas fazem com o genoma do DNA e o resto. Mas onde está a compreensão da energia disso? Onde está o desempenho da energia de cada célula individual e coletiva desse DNA, incluindo o genoma e o resto? É aí que está o problema. Quando você considera a energia, então você verá como ela determina o que precisa ser matéria e o que precisa permanecer como energia e tudo mais. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento conta o que ela entende sobre a coluna vertebral e então ela quer saber como os gurus indianos chamam de Kundalini, como ela é despertada. Eles ensinam certas técnicas de respiração para despertá-la, e ela diz aqui a buscadora de conhecimento que não conseguiu despertar a Kundalini. Sr. Cash responde: não, você não precisa fazer isso. Você não pode fazer isso, na verdade, porque ela foi criada em um gradiente de energia. Se você fizer isso, você danificará e criará caos no centro do cérebro. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: mas como essas pessoas alcançam a iluminação, então? Sr. Cash diz: isso é físico, é energia e campos. Estamos falando de duas coisas diferentes aqui. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: então como você faz a alma sair? Desde que comecei seus ensinamentos, fiquei animada por poder encontrar algumas respostas para o que eu tenho procurado. Mas sinto que eu caí em um poço sem fundo e por mais que eu vá, eu continuo indo. Aqui a resposta que o Sr. Cash dá, ela é muito enigmática e você precisa ouvi-la várias vezes para tentar entendê-la. Não está nas palavras, porque as palavras não necessariamente fazem sentido. O Sr. Cash então responde: é muito simples. Deixe-me levar você para outra dimensão de informação e conhecimento. Aqui o Sr. Cash desenha a cabeça com a alma do homem no centro. A alma do homem cria o crânio a partir da interação dos seus campos, que é uma fronteira física, mas os campos da alma do homem não têm fronteiras. Se, por exemplo, você tem dor de cabeça, ela se manifesta fisicamente em seu corpo. Mas eu posso sentir a dor que sua alma está experimentando através do seu corpo, porque ela envia como campos e eu posso recebê-los. Mas sua alma ainda está experimentando a dor de cabeça através de sua fisicalidade. Você pode aprender como mudar os campos que sua alma experimenta na sua fisicalidade. Tudo é feito pelos campos. Da mesma forma, você pode usar os campos para transmutar e se mover. Agora o Sr. Cash continua falando sobre como os campos interagem entre si. Os campos estão em uma interação de loop infinito e criam ondas fora da trilha do loop infinito. Essa é uma condição da matéria física, e isso cria ondas de campo. Se você entender sobre essas ondas de campo, você pode usá-las para se mover e transmutar. E usando essas ondas, você ainda pode carregar o crânio ou a fisicalidade com você. Não importa porque você decide a forma e o tamanho dele, na verdade. É assim que a transmutação é feita. Na verdade, ele disse à buscadora de conhecimento que você não está perdida, mas não foi muito a fundo o suficiente. Você tem que aprender a liberar essas ondas de campo e então você poderá decidir a dimensão do que você pode fazer e do que você quer fazer. Se você converter para a força do campo magnético, então você poderá enviá-lo por um campo magnético para qualquer lugar do mundo. Você pode enviá-lo por uma linha telefônica como um campo magnético em um tubo, por exemplo. É aqui que você está perdida. Não é só você, mas muitos buscadores de conhecimento estão perdidos com esse processo e não conseguem transmutar. Você tem que entender que você tem os campos e seu crânio decidiu o limite físico do estado da matéria dele. Aqui o Sr. Cash desenha mais e você tem que tentar acompanhar aqui o desenho. Parece que ele está dizendo que você decide controlando quanta força você coloca em suas emoções. Mas então há as condições do ambiente. Existem diferentes limites dos campos. Você tem o crânio, que é a manifestação da fisicalidade, e então para fora, para o campo limite do universo. Você pode ditar onde o novo campo estará e mover o estado da matéria do seu crânio com você. Talvez ele queira aqui dizer ao Sr. Cash que você leva a energia da matéria com você, porque quando você manifesta fora dos campos gravitacionais magnéticos da Terra, ela não terá a mesma aparência que tem agora. Continuando, onde a maioria dos buscadores de conhecimento se perdem é que eles não entendem a diferença entre a frequência do estado da matéria e a força do campo de plasma. As emoções são a força do campo de plasma, mas quando se manifesta no crânio, elas se convertem em frequência. Essa é a diferença que você precisa entender. Os campos magnéticos vêm do cérebro são por emoção. O limite do crânio é a dimensão da fisicalidade da matéria. Ele não pode conter os campos ali. Você pode entender isso pensando nos campos de emoção como sendo como água quente e o crânio como açúcar que derrete. Se você for à lua, o crânio não terá significado e você não terá a mesma aparência que tem na Terra. É impossível. Ele pode assumir a forma de uma minhoca e você se veria como uma minhoca na lua. Se você tentasse se manifestar como humano na lua, você morreria. É impossível transmutar o corpo humano para a lua e viver nesse ambiente. Você precisa mudar para a fisicalidade adequada para a lua. Você ainda terá sua emoção, mas o ambiente não permitirá que ela tenha essa dimensão de manifestação. Você tem que aprender a mudar sua emoção para passar pela fronteira ou pelo limite do crânio. No passado, ensinamos que é a emoção que leva à criação do tempo e à criação de tudo mais que o homem tem. A emoção cria o estado da matéria. Portanto, ela é mais poderosa do que o estado da matéria. O estado da matéria é o ponto mais fraco. Se você souber como fazer isso, as emoções são as fornecedoras de campos que estão além da imaginação. O cara que você chama de seu guru, e você viaja para a Índia para vê-lo, porque ele pode levitar, tudo o que ele fez foi aprender a expandir a emoção dele para interagir com os campos gravitacionais da Terra. É só isso que ele fez. É por isso que ele consegue levitar, e por nenhuma outra razão. Como dissemos antes, são truques da mente e da força do campo, e não tem nada a ver com a iluminação isso. Mas atraem muitos negócios daqueles que só veem a fisicalidade. Você não está perdida, mas você não entendeu o processo de usar a emoção como um campo para expandir a força do campo da alma. Os campos não são limitados pelo estado da matéria. A fisicalidade e o crânio são limitados pelo estado da matéria e não podem ir além disso. Ela tem que continuar regenerando todas as células o tempo todo. Mas você pode mudar sua emoção de um segundo para o outro. Aqui a buscadora de conhecimento acha que precisa fazer muito trabalho para conseguir isso. O Sr. Cash então responde, você não precisa fazer muito trabalho. Você faz muito trabalho quando se sente emocional em relação à sua filha? Limitamos nossas vidas ao que podemos ver e não ao que somos capazes. São duas coisas diferentes. Pergunto para o Sr. Cash. Temos muito poder usando essa maneira. A fisicalidade não tem nenhum poder em comparação com isso, mas esse poder pode ser muito construtivo ou muito destrutivo. O Sr. Cash responde. Não precisa ser destrutivo, porque o ambiente não vai permitir. Se realmente não quisermos algo, então isso não poderá chegar até nós. Somos nós que permitimos que as coisas ou outras pessoas nos controlem. Nós permitimos que os outros abusem de nós. E permitimos que os outros nos amem, e então os amamos de volta. E se você quiser pular de um penhasco, eu ainda posso impedir você de pular com a minha energia. Esse é o poder que eles usam com aqueles bonecos de voodoo, nos quais eles espetam alfinetes e como é uma representação sua, você sente isso. Eles estão apenas estendendo sua energia ali. Diferentes culturas têm nomes diferentes para esse tipo de coisa que fazem. Alguns chamam de magia negra, mas é apenas a energia transferida para você de forma reversa, como emoção, e se torna sua fisicalidade. Ou poderíamos dizer que quando você recebe o campo de energia, você permite que ele afete a sua fisicalidade. Vocês humanos devem investigar seu próprio poder e se iluminar. Vocês têm que se iluminar. Isso não pode ser feito por vocês. Podemos ensinar, mas vocês têm que perceber isso em si mesmos. Portanto, dessa forma, isso não pode ser ensinado. Mas se vocês estiverem trabalhando para isso, vocês podem receber orientações sobre o caminho a seguir. Espero que todos tenham se iluminado. Por favor, tentem estudar e ouvir o ensinamento de hoje várias vezes, porque é muito profundo, então vocês começarão a entrar nessa dimensão. Alguns estão dizendo que vocês não entendem o que está sendo ensinado. Esses ensinamentos são os alicerces para o futuro da humanidade no espaço. Vocês precisam entender isso para não ficarem assustados com o que manifestam quando vocês se transmutarem para outro planeta. Você não terá medo de sua própria dimensão física de presença no novo ambiente lá. É como quando você está dormindo e seus amigos fazem uma brincadeira com você, colocando uma máscara no seu rosto. Quando você acorda, você não sabe quem você é. Você diz a si mesmo, eu não estava assim quando eu fui dormir. É exatamente assim que será quando você for para outro planeta e aparecer em uma nova condição. Mas você precisa entender que ainda sentirá a mesma emoção da sua alma. Aqui o Sr. Cash discutiu a diferença entre a emoção física e a emoção da alma. Uma emoção física pode fazer a fisicalidade se mover, tremer, correr ou qualquer outra coisa. A emoção da alma faz você rir ou chorar. Mas você não demonstra emoção física, em vez disso você a sente por dentro. Essa emoção física faz você mover sua fisicalidade, enquanto a emoção da alma faz você se iluminar. Essa é a diferença entre as duas emoções. A emoção da fisicalidade cria um tempo de movimento, enquanto a emoção da alma cria um tempo de maturidade e iluminação. Há um tempo para a alma e um tempo para a fisicalidade. Se vocês entenderem essas coisas, vocês poderão converter uma na outra como um estalar de dedos. As duas emoções estão conectadas, mas isso é difícil para a humanidade entender porque ela é muito física e esqueceu do lado da energia. Nós nos envolvemos com a fisicalidade deste universo e não com o mundo de suas energias. Agora vocês devem entender como o único raio do Criador levou à criação de tudo e de vocês também. Tentem entender, e da próxima vez, tentem adicionar sua emoção a um campo, e então o jogo para vocês começará. Fim do índice rápido do workshop 624.